o que que é isso? Nossa, quanta correria. Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 16h, você já sabe, 2 horas de rock and roll pra gente matar saudades dos grandes clássicos da história do rock, tá? E hoje, né, estamos em outubro, já hoje, sabadão, primeiro sábado de outubro, vai rolar pra você, a gente vai começar a série de especiais, mês de outubro, tá? Exato, 2 anos atrás, né, Marquinhos? Exatamente no dia 2 de outubro de 2010, a gente celebrava aqui na RioSulRádio.com o Classic Rocks. Portanto, 2 anos. E no ano passado a gente fez, foram 5 especiais, né? A gente não sabia que o outubro tinha 5. Caiu. Não, bom pra vocês que estão aí, né? Caíram, foram 5 sábados, eu me lembro direitinho. Foi Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Kiss e o Ozzy Osbourne. Não, isso aí foi antes, nós fizemos antes, do Eric Clapton e a Janis Joplin. Foi 1 hora de cada um. Agora, especial mesmo, com 2 horas, foram essas bandas aí. Essas bandinhas aí, né? Entendeu bem, né? Brincadeira. E esse mês, pode se preparar, cara, ó. Tem Rolling Stones, comemorando aí 60 anos do Rolling Stones. Não é brincadeira não, cara. 60 anos de estrada, cara. Tem Rolling Stones, deixa eu ver o que é mais. 60 não, 50, cara. Tô viajando aqui, 50. 50, né? Tem Rolling Stones, tem Jimi Hendrix, Deep Purple e o Uriah Heep. Não sei se tá bom pra você, pra mim tá ótimo, cara. Oi? Esse ano, infelizmente, mês de outubro tem só 4. Só 4 sábados. Se fosse em setembro, teria sido 5, né? Em setembro foi 5? Foi exatamente 5 sábados. Bom, hoje especial do Rolling Stones, cara. Uma das minhas bandas prediletas, não sei se é a sua, mas a minha eu assino embaixo, Rolling Stones e Beatles e Elvis Presley. Aliás, os Stones foram influenciados do Keith Richards. Vou dizer pra vocês, era fã de Elvis Presley, meu amigo. A primeiro rock que ele ouviu foi, como é que é? Heartbreak Hotel, do Elvis Presley. Ele ficou completamente alucinado. Já Mick Jagger gostava mais do rock mais negro. Chuck Berry, o Muddy Waters, blues. Aí juntou os dois, cara, blues, rock. A galera do Richmond Blues com rock, misturando com Elvis Presley. E essa turma toda deu Rolling Stones, tá? E muita gente não sabe que os Stones, eles se juntaram. Quem fez mesmo a banda foi o Brian Jones, que morreu poucos anos depois, em 69. Foi encontrado, até hoje ninguém sabe de quem que ele morreu. Foi encontrado na piscina morto. Mas foi Brian Jones que fundou o Rolling Stones, uniu a galera. Antigamente era o Rolling Stones, não tinha aí o IG, é só Rolling, apóstolo Stones. Aí o primeiro manager que eles tiveram resolveram mudar, foi Rolling Stones. Aí inventaram aquela língua que até hoje, meu amigo, tá aqui no meu braço tatuado. Pena que vocês não podem ver. Um dia eu vou tirar uma foto que vou botar aí, né, Marquinhos? Tá aqui, ó, Rolling Stones. Bom, gente. Oi? Já vai estar no Facebook. Vai lá agora que você vai ver. Facebook, tá bom? É, a linguana aqui, ó. Olha lá, olha lá, ó. Aliás, tem história, né? Em 2006, que eu fui ver os Stones na praia de Copacabana, comprei uma camisa linda, cara. Um azul marinho com essa linguana toda do Rolling Stones. Feliz da vida pra assistir o show. Botei, prendi na cintura. No final do show, cadê a camisa? Cadê a camisa? Não, naquele show me roubaram o celular e a camisa. Agora me pergunta se eu fiquei pé da vida. É ruim, cara. Eu tava vendo Mick Jagger, Keith Richards ali na minha frente. Eu ia esquentar a cabeça com isso. Fala sério, cara. Bom, gente, ó. Depois tem mais histórias dos Stones. A gente vai começar com a minha música predileta, tá? Eu me dei esse presente. A gente começa com Honky Tonk Woman no Rolling Stones Special. Vamos lá. Upstairs for a ride. New York City.

Meu amigo, olha, sem comentários pra falar do Rolling Stones, tô até meio arrepiado aqui, Marquinhos, ó, nem me tira não, bicho, aqui, ó. Eu sou fanzaço dessa banda, cara, fanzaço mesmo. Mick Jagger, então, cara, é um dos ídolos que eu tenho na história do rock. Ó, só cada um na sua parte, né? É, Ozzy Osbourne no heavy metal, o Mick Jagger no rock and roll. Aliás, Mick Jagger e Keith Richards, eles rivalizaram na época com os Beatles, só que a imprensa fazia uma coisa que não tinha nada a ver, que eles provaram que não, eles eram amigos entre si, não tinha nada a ver. Esse negócio que os Beatles eram os bons garotinhos, né? Os good boys, e Rolling Stones e the bad boys, nada a ver. Tá? Tanto que na época eles começaram a aprender, a aprontar muito Rolling Stones, Mick Jagger foi preso, aí saiu, colocaram, você deixaria sua filha casar com Rolling Stones? Aí, mais a mídia que transformou eles em bad boys do que outra coisa, mas também a mídia com a ajudinha das drogas também, porque brincadeira de história. Na gravação do álbum Exile on Main Street, saiu até há pouco tempo agora que completou 50 anos, saiu uma matéria, eles alugaram um castelo, Marquinhos. Alugaram um castelo na França. Olha, se eles ficaram 3 segundos sóbrio, eu mudo de nome, cara. Na história, depois, sabe o que eles faziam? Eles punham as crianças que iam os filhos do staff deles lá que tava pra gravar, as crianças que apertavam os baseados, depois já entregavam um ponto pra ele. Pra vocês terem uma ideia de onde chegou a loucura, né? Mas, na época, era aquela coisa dos anos 70, sex, drugs and rock and roll. Aquele, sabe, que não tem nada a ver. Ninguém precisava ser doidão pra fazer rock and roll, nada disso. Mas eles fizeram e eles eram doidões, eu assino embaixo, tá bom? Vamos nessa então, você ouviu aí, Hands of Fate, It's Only Rock and Roll But I Like It. Essa música é pra mim a cara do rock. É somente rock and roll, mas eu gosto. É. Brown Sugar, faz referência à heroína, Brown Sugar, açúcar marrom. É. Jumping Jack Flash, Street Fighting Man. Essa música não foi lançada, Street Fighting Man foi proibido lá na Inglaterra, porque é lutador de rua, tá? Que, what can a boy gonna do? Just a singer and rock and roll band. O que, é que pode um garoto fazer a não ser cantar numa banda de rock? E foi proibido lá, e tanto que o Mick Jagger falava, não, toda vez que proíbe alguma música minha, o álbum vende 3 vezes mais. Então ele gostava, na boa. É. E a primeira, Honky Tonk Woman. Gente, a gente vai pro break e volta, tem muito Rolling Stones ainda. Vamos lá. É isso aí, cara, olha, 2 anos de Classic Rocks, graças a Deus. A gente queria agradecer a audiência, você que aí tá ouvindo a gente no seu computador, no seu celular, no seu aparelhagem de som, aonde você estiver. Portanto, vocês é que estão de parabéns curtindo, dando essa audiência pra gente aqui todo sábado. Senão não teria sentido a gente estar aqui mostrando os melhores clássicos do rock de todos os tempos. E mês de outubro agora, aniversário do Classic Rocks, 2 anos especiais pra você, tá? E o de hoje, Rolling Stones, meu amigo. Mick Jagger, Keith Richards, Ron Woods, teve também Mick Taylor, teve Bill Wyman, os três foram, Bill Wyman e Mick Taylor eram baixistas, tá? E Ron Woods fazia as duas coisas, o cara era baixista e guitarrista também. Aliás, toca muito a guitarra, cara. Vi um show agora há pouco tempo, agora de 73, o cara toca muito, ele e Keith Richards. Se bobear, ele toca mais do que Keith Richards. Só que Keith Richards é fera em fazer riffs, tá? E também compor, né? Aí é que tá o negócio, né? Bom, gente, ó, especial Rolling Stones. Vamos começar com a segunda sequência aqui com If You Can Rock Me. Vamos lá. Classic Rocks. Love. Sweet Lady J, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, myself to Lady J. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. My love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady J. Angel, when will those those clouds all disappear. You know who I am. I can't let you slide through my hands. To show me the same. at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you might find. We're done, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, will you just laugh by? Jimmy, a man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda, my favorite flavor, cherry. I sung my song to Mr. Jimmy, yeah, and he said one word to me, and that was dead. I said to him, just might find. You get what you need. Oh, yeah. Woo! yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost. At such a cost. No time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. I know, I know, like I told you so many times. Eu tô marcando toca aqui, cara. Tá viajando nos Stones aqui, acabei marcando uma toca legal aqui, ó. Bom, você ouviu aí a sequência aí, foi meio uma parte meio devagar, porque o Rolling Stones também não é só porrada não, meu amigo. Eles compuseram muitas baladas românticas que fizeram sucesso nos anos 70, 80, 90, até hoje, né? Porque eles não pararam. Olha, Time Is On My Side, Ruby Tuesday, se eu não me engano, foi um dos grandes sucessos do Rolling Stones, um dos primeiros sucessos do Rolling Stones. You Can't Always Get What You Want, também é linda. White Horses, Andy, feita pra mulher do David Bowie, Lady Jane, e a primeira, If You Can Rock Me, tá ok? Gente, ó, a gente vai pro break, na sequência tem muita coisa ainda, cara, tem muita, as pedras vão continuar rolando, tá ok? Daqui a pouquinho, depois do break. É, estamos de volta aqui com o Classic Rocks especial do Rolling Stones, cara. Rolling Stones, se eu não me engano, a música, o nome Rolling Stones foi tirado de uma música de Moody Waters, um blues. É, The Rolling Stones Don't Get No More, um troço assim, pedras que rolam não criam musgo, entendeu? Não dá teia de aranha. Isso é, e por isso que até hoje eles continuam. The Stones Keep Rolling, como eles dizem. As pedras continuam a rolar. E como, meu amigo? Bom, olha só, um alô pra rapaziada aqui que tá ouvindo a gente, o Alex Chagas. O Alex é gente finíssima, cara. É, tá sempre curtindo aqui o Classic Rocks. Ele que é metaleiro, assumido, aí gosta de Classic Rocks também. O Luiz, como é que é o nome dele? Luiz Gangling. Ah, Luiz Gunning. É lá de Salvador, Bahia. Alô, Bahia. Ô, terra bonita, gostosa, mano. É verão o ano inteiro, que maravilha. Verão e rock and roll são duas coisas que combinam. O César, que agora está em São Paulo, que nos ouvia lá no Rio de Janeiro, agora mudou para São Paulo, não tem problema, meu amigo. Só mudou a cidade, tá? Onde você for, você pode ouvir o Classic Rocks na boa. Um abração para você, César. O César aqui de Resende, da Nova Ótica, que está sempre ouvindo a gente. Tá o Bruno, da banda Destilada. E o Diego, da banda Neuroses, também, que está sempre curtindo o Classic Rocks. Um alô para a galera da cidade de São Paulo, no Rio Grande do Sul. Isso, gente, eu não fumei nada, não. Não, também não cheirei, não. Nada disso. É uma cidade chamada São Paulo, que fica no Rio Grande do Sul. Que todo sábado se liga aqui no Classic Rocks. Tá bom? São Paulo do Rio Grande do Sul. Não viajei, não. Legal? Bom, e a toda essa turma que tá ligada na gente, não tem como a gente mandar alô pra todo mundo aqui, porque senão vai gastar muito tempo. E tempo é ouro, meu amigo. Aqui no Especial dos Stones, então, tempo é rock. Tá ok? Vamos lá de Gimme Shelter, Rolling Stones Special, vamos lá. Thank you. You guess my name. barricades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I need tracks for troubadours who can kill before they reach Bombay. You is the nature of my name. The Rolling Stones, meu amigo. Como dizia o Bussunda, The Rolling Stones. Bussunda fala os The Beatles. Figuraça, né, cara? É, Let's Spend the Night Together. Essa música é uma das primeiras apresentações do Rolling Stones na televisão. Eu não me lembro qual o nome do programa também, que agora ia ser demais, né? Tá? E essa música, Vamos Passar a Noite Juntos, Let's Spend the Night Together. E eles não queriam que o Mick Jagger cantasse isso. Queriam que ele trocasse, eles só iriam se apresentar se eles mudassem uma letra da música. Então Mick Jagger teve que cantar Let's Spend Some Time Together, algum tempo juntos, tá? E na apresentação dava pra ver claro na cara de Mick Jagger que ele não gostou nem um pouquinho, cara. O pessoal da banda tudo de cara fechado, Mick Jagger cantando de cara amarrada, porque tiveram que mudar a letra de uma música por causa de uma babaquice. Vamos passar a noite juntos. Pô, tem nada a ver. E americano que se diz tão pra frente, né? Eles que começaram com essa história aí, faça amor, não faça guerra, na época desses anos mesmo, anos 60, 70, aí ficam com essa palhaçada, mas coisas, são histórias do rock, né? Olha, você ouviu também Dance Little Sister Dance, Bitch, Sympathy for the Devil, mais um do álbum do The Biggest Bankers, que foi proibida essa música quando foi lançada, Simpatia ao Demônio, tá? E no lançamento desse álbum The Biggest Bankers, é o Banquete dos Mendigos, os Rolling Stones, no meio da festa toda assim, entraram com um monte de mendigos numa festa de gravadora. Você imagina o que não deve ter acontecido, né, cara? Os caras eram muito... É, naquela época tinha aquela coisa de ir contra o sistema, cara, tá? Ir contra o sistema. Então tudo que era, podia ser feito contra o sistema, mas eles eram loucos mesmo, cara. Era um porra louca mesmo. Aí, Sympathy for the Devil, Under My Thumb, Tumbling Dice e Gimme Shelter, do Exile on Main Street. considerado por muitos o melhor álbum dos Stones. Eu não consigo achar o melhor, cara. Tá? Eu confesso a vocês, eu tenho os meus preferidos, como It's Only Rock and Roll, Black and Blue também de 74, não sei. Tem um monte de álbum aí. Some Girls, That's You. Bom, tem muitos álbuns bons. Não vou escolher um só, não. Bom, a gente vai pro break e volta com a saideira. Daqui a pouquinho. Pois aí, chegamos aqui, ó, última sequência, tá, cara? Última sequência do último set de músicas do Rolling Stones, especial do Rolling Stones. Lembrando a vocês que esse mês de outubro serão quatro especiais. O primeiro tá aí, Rolling Stones, vai ter Jimi Hendrix, né, meu amigo, já tá feitinho o especial do Jimi Hendrix. Quem não conhece o Hendrix, espera que vocês vão ver o que é tocar guitarra, meu amigo. Isso nos anos 60, porque ele morreu em 1970. Ele não chegou a emplacar 70 direito. Foram quatro álbuns só gravados e o resto é tudo especulação. Tudo coletânea, porque ele tinha aquele negócio de fazer jam session. Reunia um monte de doidão na casa, ficavam tudo maluco, gravavam horas e horas de sessões de rock lá, sem ter nada a ver. E muita coisa eu vou tocar no especial do Jimi Hendrix. E tem também o especial do Deep Purple, esperado por muita gente. Eu esperei para fazer aqui uma homenagem a John Lord, que faleceu esse ano. E, para fechar, tem um especial do Uriah Heep. Tá, não vai ser, não sei se vai ser nessa ordem, não. Mas esses vão tocar. O Uriah Heep, a banda de rock progressivo dos anos 70. Portanto, você não perde para comemorar esses dois anos de Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Legal? Vamos pra saideira então, começando com Rock na Hard Place. Vamos nessa. Classic Rocks. Rock and a hard place. It ain't a rock. driving on the streets. Look at me, I'm in tatters, I'm in shatters. Friends are so alarming, my lover's never charming. Life's just a cocktail party on the street. Big apple, paper trash, plastic bags, wretched trash, some kind of fashion. Sex, sex, sex, sex, look at me, I'm in time. Your night. I can't get Ela tinha que fechar com Satisfaction, meu amigo. Eu sei que a Mick Jagger também concorda comigo, eles estão de saco cheio de tocar isso, mas não adianta. Não adianta. É a marca registrada do Rolling Stones, é Satisfaction. Falou Rolling Stones, a primeira música que o cara lembra é Satisfaction. Tá? E na época foi os Beatles lançaram uma música para tentar tirar o Satisfaction das paradas, fazer mais sucesso. Como é que é o nome da música agora, rapaz? Como é que é o nome da música? Agora eu não vou lembrar. Como é que é? Não é. Não é essa que você tá pensando também. Não é. E deixa quieto. Depois eu vou lembrar e eu falo pra vocês. Bom, olha, fechando aí o último set, Satisfaction, Miss You, Harlem Shuffle, Emotional Rescue, Start Me Up, She's So Cold, Shattered e Rock in a Hard Place. Bom, de repente você faltou alguma música que você gosta do Rolling Stones, mas não dá, cara. Não dá. 2 horas ainda é muito pouco pra contar tudo da história do Rolling Stones. Portanto, tá aí, ó. Eu gostei, adorei. Foi muito bom estar aqui com vocês, recordando esses malucos maravilhosos que fizeram a história, fizeram parte da história do rock. Gente, ó, semana que vem tem mais um especial. Semana que vem é James Marshall Hendrix. Tá bom pra você? Vai ficar ótimo. E ó, como todo sabadão, eu digo pra vocês, se for sair mais tarde, meu amigo, for dirigir, não beba, ok? Classic Rocks.